DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Shh. equipe, os polêmicos da Kenner. O balde vai rolar. Faz o P. Polêmicos da Kenner. Me pegou de jeito, senti um arrepio. Você é incrível, é ele o crocodilo. E toma de toma, toma de toma, toma de toma, toma dentada. E toma de toma, toma de toma, toma de toma, toma dentada. DJ Gode de Didinho, pressão. DJ Marrom Beat e pra trás é sensação. DJ Betinho, Isabelense, DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Você vai se apaixonar. É como um raio que chega. fazendo tudo mudar. Não olhe pra trás, pro que já passou. É um novo tempo que chegou. É o Pop Life. O meu águia é original. Pop Life. Vem curtir o show profissional. DJ Davidson e DJ Nandino. DJ Ellison e DJ Juninho. PDK e suas polêmicas. Organização Edson Eduardo. Para de mentir pra você mesmo. Seu amor por mim não é segredo. Nem adianta disfarçar. Isso não vai mudar. Para, sei que ainda morre de ciúme. Tá sofrendo, só que não assume. Insiste em se enganar. Seus olhos me entregam. Mesmo sem você querer, que ainda existo e vivo dentro de você. Com você mesmo, quando diz que tá em outro e não quer mais voltar. Com você mesmo, que não sente mais saudade, deixou de me amar. Com você mesmo, quando fala pros amigos que me esqueceu. Mas você não me convenceu. Eu sou o seu amor. Estação do sol. imagens do Pará. Batidando Melody. Sucesso. Quero entender por que me deixou. Nem sequer olhou pra trás. Dediquei, me entreguei ao seu amor. Mas você não deu valor. Vou sair e procurar um novo amor que me queira. É super metrô, a estação do som. O show que vai te envolver, te fazer enlouquecer. Coração, já sei, só mentiras, o seu teatro.